Juventude de atitude, minha voz está no ar. Trutas e quebradas, da ponte pra cá. A cidade é nossa, rap é o som. Periferia, tem seu lado bom. Cérebro a milhão, ritmo e poesia. Febre periférica, epidemia. A bomba que explode, vai explodir. Você sabe quem eu sou, careca sim, e daí? Vivão e vivendo, na fé de volta à cena. Roubando a cena, preto do gueto, problema. Você sabe quem eu sou, soldado do morro. Traficando informação, um grito de socorro. Eu choro, Jesus chorou, lágrimas de sangue. Sangue, suor e lágrimas, chega de bang bang. Um pouco mais de malandragem, sangue B. Razão pra viver, acredite em você, preste atenção. Sei que os poucos querem meu caixão. Telefonemas anônimos, tiro de oitão. Tô ouvindo alguém me chamar. Não deixe eles me levar, só Deus pode julgar. Prepare-se, irmão, e as melhores virão. Das trevas à luz, ressurreição. Nessa estrada, todos são humanos. Assim que se fala, vários manos. O rap treme o chão, a verdade que liberta. Só sangue bom, cara bonita, não interessa. Tic, tac, agora a casa cai. Baseado em fatos reais. A vida é um desafio, tem que ser sofredor. Sai da reta ideia de caô, caô. Quebrando as algemas do preconceito. Nem Cristo agradou, não sou perfeito. Madrugada de sexta, noite infeliz. A vida por um triz. Disparos, o princípio das dores. Apenas mais um, velório sem flores. O trem, crime vai, crime vem. O barato é louco, clic, clac, bem. Terceiro mundo, terra sem lei. Fora da lei do amanhã, não sei do pesadelo, acordei. Rap é compromisso, nova combinação. Paz no coração, sem droga, sem canhão. Gladiadores por um pouco de lei. Do microfone a justiça, a lei. Rap é compromisso, nova combinação. Paz no coração, sem droga, sem canhão. Gladiadores por um pouco de lei. Do microfone a justiça, a lei. Só os fortes, um brinde aos guerreiros. Histórias da vida, relatos de um guerrilheiro. Aviso ao sistema, nós somos pesados. Nossos inimigos, tempo esgotado. Hoje eu vou me dar bem, seja como for. A lei do opressor, jogo bruto é o terror. Filme de terror, destruição, lei do cão. Justiça feita com as próprias mãos. Atitude terrorista, sem limites. Fim de jogo, 2-0, a elite. Em nome da honra, o homem estragou tudo. Direitos conquistados, seu futuro. A noite não se dorme aqui. UTI, ninguém tá brincando aqui. Vai subir, violência gratuita. Dinheiro maldito, me diz do que vale tudo isso? Terceiro mundo, nervos, a flor da pele. Campo de batalha, arte da guerra, na febre. Drogas, caminho sem volta, queda, decadência. Autovalorização, saída de emergência. Apesar dos pesares, não pare minha oração. Verdade relatada, histórias do coração. Minha missão, minha versão, minha inspiração. Libertação, guarde minha voz no coração. Ó Deus, um bom lugar a todos meus manos. Paz das quebradas, calor humano, meu mano. Como vai, mano? Um sonho latino-americano. Sei que me entende, aprenda a jogar o jogo. Teste de sobrevivência, senado louco. Artistas ou não, o show continua. Levanta e anda, vive escola da loucura. Você tem que acreditar, basta acreditar. Pode chegar, quero te encontrar. Contos da periferia, o senhor é meu guia. Fórmula mágica da paz, a chave da vida. Verdadeira malandragem, o exemplo tá aí. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Quebra-cabeça bem bolado, viagem na rima, vai na paz. Vamos dar a volta por cima. Rap é compromisso, nova combinação. Paz no coração, sem droga, sem canhão. Gladiadores por um pouco de lei. Do microfone a justiça, a lei. Rap é compromisso, nova combinação. Paz no coração, sem droga, sem canhão. Gladiadores por um pouco de lei. Do microfone a justiça, a lei. O rap é compromisso. O rap é compromisso. O rap é compromisso. O rap é compromisso.